É o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Siento una tristeza que me invade el corazón y me queda como consuelo mi querido acordeón. Al evocar el pasado tan lleno de ingratitud, triste de ti me despido y digo adiós juventud. Só me resta como consolo o meu pobre acordeon. Ao relembrar minha infância, mais aumenta a dor e a saudade. Me despeço com a triste expressão: adeus, adeus, mocidade. Implorando meu perdão, não dou porque ela foi a causa desta aflição. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? Sorriu quando me abandonou, agora vive implorando meu perdão. Não dou porque ela foi a causa desta aflição. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? Sou eu, porque sempre fui sincero com meu amor. No entanto, sua amizade não teve o mesmo calor. Agora vive chorando, rogando, pedindo, implorando. Não tô, não tô, não tô, não. Quem é que está com a razão? Sorriu quando me abandonou, agora vive implorando meu perdão. Não dou porque ela foi a causa desta aflição. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? Implorando meu perdão. Não vou porque ela foi a causa desta aflição. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? Sorriu quando me abandonou. vive implorando o meu perdão. Não dou porque ela foi a causa desta aflição. Quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? É o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Hoje especial com Nuno Rolan. Ele canta agora pra gente o samba choro Coitadinho do Pachá, música de Francisco Malfitano e Aloysio Silva Araújo. Depois, a música que permeou todo o nosso programa, o samba Faceira, composição de Ari Barroso, também com Nuno Rolan. Vamos ouvir. Faz o que quer e eu vou me casar com uma garota que uma coisa louca. Eu vou deixar muitas pequenas com água na boca. Eu sei que sou desejado, o mulher e o todo me quer. A gente não devia se casar pra vender todas com uma só mulher. Eu abrisse um harém, era maior que os da Turquia. Morena azul, mas sem compareciam todo dia. Se eu abrisse um harém, era mesmo pra passar. Não sobrava mulher alguma no mundo, coitadinho do que mal pachá. Ele tem que me respeitar e eu vou casar com uma garota que é uma coisa louca. Eu vou deixar muitas pequenas com água na boca. Eu sei que sou desejado, o mulher e o todo me quer. A gente não devia se casar pra vender todas com uma só mulher. Se eu abrisse uma areia, era maior que os da Turquia. Morena azul, mas sem compareciam todo dia. Se eu abrisse uma areia, era mesmo pra abafar. Não sobrava mulher alguma no mundo, coitadinho do que mal baixar. Aqui na cidade, deixando o camarada triste e louco de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, que um dia hás de voltar direitinho ao teu lugar. Oi, vamos embora, oi, no samba. Conheci parceira, fazendo visagem, passando rasteira. Fazendo visagem, fazendo rasteiro. E o nosso programa Sempre aos Domingos, especial Nuno Roland, vai ficando por aqui. Sempre aos domingos tem produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração do acervo musical de Célio Oliveira Santos. Hoje também tivemos a colaboração de Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical nireis, que daqui a pouquinho, após o intervalo, vai fazer o seu programa Arquivo de Cera. Na mesa de áudio, hoje com a gente de volta das férias no Piauí, José Raimundo Lustosa. Sempre aos domingos, volta na próxima semana. Após o intervalo, já falei, tem o Nireis com seu programa Arquivo de Cera. Logo depois, temos o programa Brasileirinho, hoje ao vivo com o nosso regional Cordas que Falam, tocando para você de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes e 2 da tarde o nosso Memória 107, homenagem aos 50 anos da cantora de São Paulo, radicada em Fortaleza, Concília Latorre. Concília Latorre, 50 anos, 2 da tarde no nosso Memória 107. Continue com a Rádio Universitária FM.